já esteve no céu. Foi tudo divertido pra você chegar então, te provar tudo que existe. Tire agora os sapatos, jogue tudo pro alto, sinta o chão. Aprender a andar descalço num mundo de asfalto e sem coração, até que o mundo gire ao seu redor. Mas tô de saída, tem alguma coisa nova pra fazer? Vamos lá então, ter um dia diferente. Eu só quero curtir, ficar à toa, viver numa boa. E você quer respostas, exige provas, músicas novas, até que o mundo gire ao seu redor. Vou falar que você não é nada, vou falar que você não tem casa, vou falar que você não merece, que anda bebendo, está perdido. E não importa o que você dissesse, se seria desmentido. Vou falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido. Se eu for ligar, pro que é que vão falar? Não faço nada. Eu procuro tentar entender por que sou importante pra você, já que é bem melhor ser importante pra si mesmo. Eu não quero mudar, ser mais discreto, ser mais esperto. Já cansei de propostas, dar respostas, tem que dar certo, até que o mundo gire ao meu redor. Vou falar que você não é nada, vou falar que você não tem casa, vou falar que você não merece, que anda bebendo, está perdido. E não importa o que você dissesse, seria desmentido. Vou falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido. Se eu for ligar, pro que é que vão falar? Não faço nada. Vou falar que você não tem casa, vou falar que você não merece, que anda bebendo, está perdido. E não importa o que você dissesse, se seria desmentido. Vou falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido. Se eu for ligar, pro que é que vão falar?